1172, Sona 04. Chame o Sona 1-2-1, décimo 1, boa noite. 2-1-1, obrigado. Sim, para a torre. Para a nave que está modulando. Bravo, Bandiera Italia 8081, Destination on India, to runway 10 to position. Italia 8081, line up, clear to line up and take off, runway 10 wind 140 degrees 05 knots. Clear to line up and take off of runway 10, and we need just one more minute. Record about Toys Area 8081. Yeah. Galera da rampa, aproveita para tirar a foto que ele vai ficar um minuto no ponto de espera. Mano, vai ficar um minuto na cabeceira. Rolling on runway 10, it's at the APU 8-1. Roger. Italia 8081, Airborne at 12, contact departure 119.8, boa noite. 119.8, Italia 8081, goodbye, good night. Estou em Salvador, boa noite, Azul 4107, final pista 10. Azul 4107, boa noite, cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 150, grau 0 menos. Livre pouso, já vai baixar daqui a pouquinho, 4107. Azul 4107, baixada travada. Gente, livre pouso. Livre pouso. 4107, solo 17, libere direita, chame o solo 121, décima 1. Azul 1, obrigado. Salvador, boa noite, TAM 3891, uma milha por espera, Baixada Salvador. TAM 3891, boa noite, livre pouso, pistão na zero, vento na 50, grau 05, nós. Livre pouso, pistão na zero, 3891. Boa noite, TAM 3152, quanto espera no zero pra? TAM 3152, boa noite, mantém quanto espera? Mantém. TAM 3891, sala 22, libera a direita, chama o solo 121, 121. 121. 3152, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 130, grau 05 nós. A linha decola 90, 3152. Pista 3891. 1-2-1, décima 1. Décima 1, 3 vezes, ninguém respondeu. Teme novamente, 1-2-1-1. Mais uma vez, acertando. Na 3152, decolar 225, chama o controle em 119.8. 398, boa noite, 3152. Gol 1972, baixou e travou. Gol 1972, boa noite, livre pouso, pista 10, vento 140, grau 059. Livre pouso, gol 1972. 1972, sala de 28, libera a direita, chame só 1-2-1, décima 1. 2-1, na letra. Salvador, boa noite, Xané 6258, final 190, Campo Aviso. Xané 6258, boa noite, cheque 3, livre pouso, pista 10, vento 140, grau 04, nós. Vai checar o trem, tá com livre pouso, 6258. Livrou, 6258. 6258, solo 233, chame o solo em 21, décima 1, boa noite. 21, boa noite, 6258. Não, Ribão. Bom dia, tá 3170, mas você travou. Então, 3170, boa noite, livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 05 nós. Livre pouso, gente, eu tá 3170. Não, 3170, solo 47, libera a direita, chame o solo 1, 21, 21. 3-1, 1, a direita, boa, tá, 3-1, 70.